Realize 2004 Afro Rude. Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Aqui que eu vou passar. A prova, a vida está aqui. Basta acreditar. Mas em questão de segundos parece que estamos em outro lugar. O tempo passa, a mente viaja, a solução é sonhar. Para esquecer as mágoas e as revoltas de pessoas que tanto luta, que tanto batalha pra ter a vida numa boa. Não me pergunte se isso parece possível. Junior te dá uma resposta em um ato imprevisível. A solução de imediato parece ser um bom ato. Parece que as más notícias vêm dentro de um jato. Mas vamos evitar os maus pensamentos. Vamos ser felizes, pelo menos um momento. A única arma que usarei aqui é um microfone que atinge sua cabeça, estando perto ou estando longe, de forma que você jamais se esquecerá. A estrada é muito longa e não podemos parar. Enfrentaremos tempestades e o que vier. Tenho muita fé em Deus e por isso estou de pé. Agora já era, pode crer, nem olho gordo me derruba. Atrás da minha orelha eu uso um galho de arruda e saio despreocupado porque nada me atinge. Tenho vários camaradas que pra mim nunca finge. Falsidade é uma coisa que não entra no meu jogo. Tomo um goró, mas ainda não estou louco. E é por isso que você vai ouvir falar de mim. Distante das mentiras, não tem jeito, eu sou assim. Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Que eu vou passar. A prova minha está aqui. Basta acreditar, não vacilo de. Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Aqui eu vou passar. A prova minha está aqui. Basta acreditar, não vacilo de. Pras pessoas como eu que passam por baixo da catraca, considerados humilhados, é chamado de fantasma. Sou da rua e não duvide, pergunte a quem convive. Correria, correria de segunda a domingo. E me sinto bem em vários ambientes. Estou sempre relax e nunca de coca quente. Vários camaradas em várias madrugadas, ouvindo um paisagem viajando na balada. E aí Matheus, Rony, Charles e Augusto, se alguém embaçar, tô ligado, fico puto. E assim levo a vida sempre no sucesso, na vibração com Deus e com os irmãos no aconchego. Viagem, várias ideias só por um momento. Como seria melhor? Ação e pensamento. Todo mundo dando um trampo sem meter as mãos. O país estar assim por falta de opção. Mas aí vamos que vamos, porque algo vai mudar. Mas temos que agir e não ficar de blá blá blá. Já está ficando tarde, já deu o meu horário. Amanhã é dia de preto e sem comentário. Acordar cedo no gueto, não tem choro nem lamento. Trânsito, cruzamos não lotados sem reconhecimento. O coração já deu o que tinha que dar. Amanhã acordo tarde e não vou trampar. Tipo aquele som, não nasci pra trabalho. Vai ser o bolso de patrão, cruzão milionário. Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Aqui eu vou passar. A prova viva está aqui. Basta acreditar, não vacilo de. Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Aqui que eu vou passar. A prova viva está aqui. Basta acreditar. Eu quero estar lá, eu vou estar lá pra realizar. Tem que eu tenho que com a barriga empurrar. Rapaz, não tem noção da responsa da criação. Pegar pra cuidar lado a lado, tipo irmão. Olho do cão que quer nos derrubar, se joga pra lá. Afro Rude é por essência de já. Então pode parar de dentro da alma de onde vem. Cedo além, respeito pra tudo, fica bem. Tome-lhe hip hop, tome-lhe goela abaixo. Real hip hop, raiz, folgado no pacto. Então se realiza, acredita, muda. Cê nunca mais dá ideia pra nenhum tipo de filha da... Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Aqui eu vou passar. A prova viva está aqui. Basta acreditar, não vacilo de. Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Aqui eu vou passar. A prova viva está aqui. Basta acreditar, não vacilo de. Não vacilo de. Não vacilo de. Eu quero estar lá, realizar que a vida possa me aceitar. Aqui eu vou passar. A prova viva está aqui. Basta acreditar, não vacilo de. A FRO RUD 2004.